A Louca, Louca História de Robin Hood. Versão brasileira Master Sound. Running the show, raising the taxes because they needed the dough. A reign of terror took over the land. They were shaking down the people just to beat the band. I said, hey. The people weren't happy. Morale was low. They had no place to turn to. There was nowhere to go. They needed a hero, but no one could be found, because Robin Hood was out of town. I said, hey. Hey. I said, hey. Hey. I said, hey. Nanny, and the ho, ho, ho. He was put into the slammer by his Arab foe, and in a little while, he would be no more. I said, hey. Hey. I said, hey. Hey. I said, hey, nanny, nanny, hey, nanny, nanny, hey, nanny, nanny, whoa, whoa, whoa. Check it out. Prisão de Calil, Jerusalém. Bem-vindo, bem-vindo à nossa masmorra! Olá, eu sou Falafel, maître da masmorra. Por favor, permita-me mostrar-lhe sua cela. Vem. Abaixe. Ah, eu sempre esqueço disso. Eu lamento, mas não pode se sentar sem estar devidamente a rigor. Vê? Irving. Ah, está muito melhor. Agora te deixo sob os cuidados de Mukhtar, o chefe da guarda. Por favor, é melhor cooperar. Ele é um cara durão. E se você precisar de alguma coisa, é só gritar. Já vou! Estamos tão ocupados. Siga! Por favor, sente-se. Robin de Locksley, onde está seu rei? Rei? Rei? E que rei seria esse? Rei Ricardo? Rei Luiz? Rei Caniff? Rei Charles? Seu cachorro impertinente. Você vai falar? Eu acho que não. Queijadinha! Por favor, o puxador de línguas. Fale, cachorro, fale! Hala, Tiff, Tiff, Kitafia! O que que ele diz? Não vai querer saber. Você é bem corajoso para um homem branco. Oh, obrigado. Estou aqui há algum tempo. Talvez eu possa te ajudar. Você tem alguma pergunta? Por que você está aqui? Atravessei a rua. Ah, entendo. Não vai ser fácil sair daqui. O que precisamos é de uma mãozinha. Uma mãozinha? Pelo contrário. Agora que está aqui comigo, o que nós temos são quatro pés. Não entendi. Faça o que eu fizer. Ponha os pés na barra. Agora, quando eu disser chute... Chute! Ahá! Vai! Que barulho é esse aí? Barulho? Que barulho? Que barulho? O barulho que ouviu foi o coração deste pobre homem se partindo. É, isso. O quê? Ele decidiu salvar sua própria vida traindo seu rei. Oh, claro, isso mesmo. Maldição. Então vá. Conte-lhes antes que mude de ideia. Graças a Allah, que coisa maravilhosa! Vá. Vou conseguir uma grande promoção para mim. Vá! Boas notícias são sempre recompensadas. Por favor, vá. Por outro lado... As más são punidas severamente. Agora é nossa chance, né? Depressa, me ajude. Pegue aquela corrente que eu pego essa. Tudo bem. Contei as boas novas e... E agora estou ferrado. É uma viagem muito longa da África até a Inglaterra, meu amigo. Bem... Eu lhe sou muito grato, meu amigo. Meu nome é Robin de Loxley. Meu nome é Espirro, pai de Atim. Saúde. Não. Atim é meu filho. Ele está na Inglaterra, seu país. Ele está fazendo intercâmbio. Gostaria que cuidasse dele. Que lhe desse orientação. Ele é cabeça dura, mas é pau para toda obra. Ou será que é o contrário? Fique tranquilo. Confie na sagrada palavra de um Loxley. Eu vou lhe fazer uma promessa. Um juramento solene em nome do meu pai. Pelo meu sangue no meu coração. Eu juro pela minha alma. Ótimo. Pelo meu mais profundo ótimo. Ser que nada é... Ótimo, mas se não for agora, vai perder a maré. Oh, sim. Bem, adeus, meu amigo. E não se preocupe, eu encontrarei a Shin. Adeus, meu amigo. Até à vista. Boa viagem. Meu reino por um cavalo. Alugue uma sucata. Atingida duas vezes. Obrigado. Valeu, cara. Não foi nada. Quem é você mesmo, hein? Acho que agora não é o momento para apresentações. Tempo! Desculpem, bandidos. Eu tô ficando sem ar. Vou recarregar. Tá limpo, pessoal. Vamos nessa. A propósito, você conhece... Conhece Bruce Lee? Tá falando com ele. Passa fora! Vai embora, seus frangotes! Eles são bruxos! São insanos! Estão possuídos! São malucos! Bom trabalho! Ah, foi nada. Vocês ainda não viram o último de nós! Já viram o último de nós? Ali está. Castelo Loxley. Lar da minha família por 7 gerações. Vamos! Deixam-se! Chega de conversa! Vamos, deixam-se! Isso mesmo, isso! Com calma, vamos! Vamos! Em frente! Em frente! Pare o castelo! Pare o castelo! Você aí! Eu ordeno que me diga o que está vendo aqui. Leia isso e chore. O que está pegando? Ouvi, ouvi. Por falta de pagamento de impostos, todas as terras, castelos e propriedades da família Loxley deverão ser tomadas como pagamento assinado o contador real do príncipe John HMR Blockhead. Isso é um insulto! Eu ordeno que coloquem o castelo no lugar imediatamente. Sim, sim. Você ordena e nós desobedecemos. Vamos lá, pessoal! Vamos! Vamos lá, em frente! Continue! Piscadinha? Quem é? É o Piscadinha, nosso servo familiar cego. Ah, eu tenho que pegar o cavalo. Ótimo. Piscadinha! Eu já vou sair! Piscadinha! Amo Robin, é o senhor? Sim! De volta das cruzadas? Sim! E vivo! Sim. Oh, oh, que felicidade! Ai. Eu tenho quase certeza que tinha uma porta aqui. Amo o Robin. Ah! O senhor perdeu os braços na guerra. Oh, que terrível. Mas desenvolveu belos peitos. Piscadinha, eu estou aqui. Ah. Que peninha. Ah, Piscadinha, me escute. Eles levaram o castelo. Bem que eu estava sentindo um ventinho aqui. Oh, isto nunca teria acontecido se seu pai estivesse vivo. Ele morreu? Sim. E minha mãe? Ela morreu de pneumonia quando o senhor estava fora. E meus irmãos? Foram todos mortos pela peste. Meu cachorro Pogo? Foi atropelado por uma carruagem. Meu peixinho dourado? O gato comeu. Meu gato engasgou com o peixe. É bom estar em casa, não é, amo Robin? Oh, espera um pouco, espera um pouco. O que é isso? Oh, o seu pai me pediu para lhe entregar isto. Ele disse que dentro está a chave para o maior tesouro do reino. Oh. Posso ficar com ela? Não, eu devo honrar os desejos de meu pai. É claro. Piscadinha, vamos deixar este lugar deprimente. Temos muito o que fazer em muito pouco tempo. Sim. Ei! Ei, pessoal, espera aí. Oh, bom trabalho, Atim. É, ele estava correndo, mas eu consegui pegar. Quem é esse? Piscadinha, gostaria que conhecesse Atim. A sua tia? Aqui? Não, não. Tia não. Atim. Ah. Ei, toca aqui. Como é que vai? Ai, já estive melhor. O que está acontecendo? Alguém me ajuda! Ah, alguém me ajuda! Socorro! Parece um garoto que fugiu de casa. Tudo bem, calma. O que aconteceu? Eles estão atrás de mim. Eles quem? Esse aí, garoto, entregue. Entregue esse garoto aí. Quem ordena? O xerife de Rottingham. E o que o garoto fez? Foi pego caçando na floresta do rei. O veado atreveu-se a matar o real. atreveu-se a matar o veado real. E isso é crime? Cuja punição é a morte. Por onde você andou? Lutando nas cruzadas com o rei Ricardo. Infelizmente, meu pai não pôde me colocar na Guarda Nacional. Oh. Como ousa falar comigo dessa forma? Quem é você? Sou Robin de Locksley. Ah, sim, sim. Já ouvi falar de você. Dizem que é bom com a espada. Vamos descobrir! Eu já estava bravo com você antes, Locksley. Agora estou realmente possesso! Possesso? Se eu estivesse aí embaixo, estaria preocupado em não ficar molhado. Olha, minha, essa não foi uma coisa muito inteligente da sua parte, Locksley. Vou pagar por isso! Você vai pagar por isso! Matem todos! Esperem, eu mudei de ideia. Sabe a decisão? Bem, até nos encontrarmos de novo. Tenha uma boa viagem. Cuidado com as pedras grandes! Nos livramos de um grande chato. Obrigado por salvar minha vida, meu senhor. Eu vou contar tudo o que eu vi. Que é um homem na Inglaterra que não tem medo de enfrentar os homens de Rottingham. Ótimo. Conte a todos. E conte também que pretendo pôr um fim à injustiça. Endireitar o torto. Acabar com a tirania. Recuperar o trono. Proteger a floresta. Introduzir dança folclórica. Exigir semana de 4 dias. E seguro-saúde para saxões e normandos. É, sim, tá bom. Bem, eu tenho que ir para casa. Antes que meu pessoal se esqueça de mim. Sim, sim. Tchau. Mas que menino mais estranho. Minha senhora, é melhor sair dessa banheira antes que comece a enferrujar. Está bem, Bromilda? Depressa, está muito frio. Ah, Botoi, senão vai ficar resfriada. Há muito vento nesses castelos. Bem quentinha. Oh, oh, Bromilda, olhe. Um lindo passarinho azul. Olá. Oh, quer desejo. Eu espero com toda esperança. Desejo com todo desejo. Que os céus me tragam um lindo e gentil cavalheiro que possua a chave para o meu... coração. Adeus, amiguinho. Aquele lindo passarinho azul deixou uma linda titica na sua mão. Príncipe John, preciso lhe falar. Muito bem, pessoal. Adeus, adeus, adeus. E você me espere lá. Oh. Senhor, eu tenho notícias. E que tipo de notícias traz você? Não são más, são... Sabe, eu não suporto más notícias. O dia começou tão bem, eu dormi tão bem. Meu dia foi ótimo, portanto não quero ouvir nenhuma má notícia. Que tipo de notícias são? Bem, para ser sincero, são más. Eu sabia! Eu sabia que era más. Espere um pouco, eu tenho uma ideia. Talvez, se você contar as más notícias de um bom jeito, não soe tão mal. Mas notícias de um bom jeito... É claro, claro, eu posso fazer isso. Mas notícias de um bom jeito, claro. Aqui vai. Espere, espere até ouvir isso. Eu acabei de topar com o Robin de Locksley e ele voltou das cruzadas. Sabe, ele deu uma surra enorme em mim e nos meus homens. Ele te odeia e adora o seu irmão Ricardo. Ele quer ver você enforcado. Nós estamos numa bela enrascada. Você é louco! Por que está rindo? As notícias são péssimas. Como o senhor me disse, eu só estava tentando aliviar a pancada. Mas não conseguiu. É um grave problema, senhor, de difícil solução. Sim, tem razão. O que fazer? O que fazer? O que fazer? Já sei. Latrina! A estranha criatura da torre, aquela que protege o meu futuro. Ah, sim, latrina. Ela é horrível. Latrina, latrina, cadê você? Precisamos conversar. Latrina, latrina. Ai, você. Meu poder está ameaçado. O que me diz de Robin de Locksley? Robin de Locksley? Robin de Locksley. Deixa-me ver. Ovo de corvo? Sangue de galinha? Um pouco mais, sim? Olhos de crocodilo? Testículos de eunuco? Aposto que é transexual agora. Robin de Locksley é bonito e corajoso. Ele quer recuperar a honra de sua família. O pequeno verme pode trazer problemas. Tem certeza? Certeza? Quer certeza? Então contrate uma bruxa. Sou apenas sua cozinheira. Tome. Coma. Fabuloso. Parece uma refeição na casa do Vincent Price. Que nome mais estranho, latrina. Como sua família o escolheu? Nós o mudamos no século IX. Quer dizer, você o trocou para latrina? Sim, antes era fossa. Ótima mudança. Foi uma ótima mudança. Agora, e quanto a esse tal de Robin, hein? Como posso detê-lo? Talvez eu pudesse criar uma poção mágica. Uma que o impedisse de fazer qualquer coisa. Mas em troca, você precisa me ajudar. Está brincando? Pode falar, eu faço o que você quiser. Fale de mim para o xerife de Rottingham. Tenho maior tesão por ele. Tem um pôster dele aqui atrás. Rotty. Oh, eu estou chocado. O que a faz pensar que um bonitão como o xerife de Rottingham poderia querer uma criatura como você? Se você vai destruir os meus sonhos, pode esquecer da minha promessa de ajudá-lo. Não, espere. E se o deixarmos bêbado? Muito bêbado. Você tem uma chance. Ótimo! Desmontar? Espere aqui. Eu vou ver se é segura. Você se importaria em sair do meu caminho? Eu digo, não até que pague o pedágio. Pedágio? Que pedágio? Bom, o pedágio para atravessar a minha ponte. Eu não vou pagar nada. Esta ponte está nas terras da minha família. Bem, eram as terras da minha família. Espera aí, você é Robin de Locksley? Quem é você, meu bom homem? Bom, me chamo de João Pequeno. Mas não deixe o meu nome te enganar. Na vida real, eu sou muito grande. Acredito na sua palavra. Agora deixe-me passar. Não. Eu lamento. Mas ágil é ágil e plágio é plágio. E se não pagar o pedágio, então teremos um mau presságio. Eu mesmo criei. É muito fascinante. Eu temo que vou ter que machucá-lo. Ah, é claro. O prazer é todo meu. Will! Obrigado. Ô, piscadinha. Quem deu a pisadinha? Eu não disse pisadinha, eu disse piscadinha. Segura o cavalo pra mim. Droga. Ei, Robin. Com licença, desculpe. Não, desculpa eu. Não precisa fazer isso, cara. Olha, esse não é exatamente o Mississippi. Eu tô de um lado e agora tô do outro lado. Da margem leste para a margem oeste. Não é tão sério assim, cara. Não é o ponto. É o sentido da coisa. É. Foi bom te conhecer. Thank you. Socorro! Eu não sei nadar! Eu estou afundando! Me ajude! Me ajude! Chame a minha família! Pelo amor de Deus! Eu não sei nadar! Me tire daqui! Meu Deus! Por favor! Graças a Deus! Graças a Deus! Calma! Você está salvo. Obrigado, Robbie. Você salvou a minha vida. O quê? Desculpe. Agora estou em débito com você. Não foi nada. Ei, você está legal? Deixe-me apresentar meus amigos. Aquele é Piscadinha. E este é Atim. Saúde. Esse é meu nome, cara. É. Atim. Deixe-me apresentar o meu melhor amigo, Will Scarlet. Scarlet é meu nome do meio. Meu nome completo é Will Scarlet O'Hara. Somos da Georgia. E ele é mortal com suas adagas. É mesmo? Que tal uma demonstração? Com todo prazer. Muito bem. Pode atirar direto no meu coração. Fala sério? Completamente. Tudo bem. Adeus. Ei, de que parte da Geórgia você é? Centro-Sul? Eu ainda não consegui acertar essa parte. Entendo. Me desculpe esse negócio de pedágio, Robin. A culpa é do príncipe John. Ele tirou nossos lares e tudo que tínhamos. Não temos mais nada. Não se preocupe, João Pequeno. Enquanto conversamos, estou bolando um plano para atrapalhar o príncipe John e Rottingham. Hoje à noite, vou acabar com a festa dele. E avisá-lo de que vamos lutar para acabar com a sua tirania. Ah, ótimo! Nós ajudaremos! Oh, não. Eu não posso arriscar a vida de vocês. Um pode entrar mais fácil que meia dúzia. Bem, eu preciso ir. Até mais. Vejo vocês quando voltar. Tudo bem. Te cuida, irmão. Homens brancos não sabem pular. Aqui está, garoto. O ticket, senhor. Sabe, um mímico não se encontra tão fácil. Solte. Que belos peitos. Boa noite, senhor. Donzela Marion, conhece o nosso bom xerife de Rottingham? Está maravilhosa, querida. Por favor, deixe-me ajudá-la a sentar-se. Bem, eu devo dizer que o príncipe John não poupou esforços para esta festa. Pratos exóticos de além-mar, cocos, bananas e isto. Quer um pouquinho? Sim, obrigada. Vai comprar na padaria. Boa noite. É ele. É Locksley. Saudações, Alteza. Xerife. Um presente para você e seus convidados. É um porco selvagem! Não, não, é um javali selvagem. Aquilo é um porco selvagem. Engraçado! Muito engraçado! Então você é Robbie de Locksley, hein? Ah, eu ouvi tanto falar de você. E você é? Donzela Marion. Ah, Donzela Marion. Rumores de sua beleza chegam aos quatro cantos do reino. E vejo que não chegam a lhe fazer justiça. Oh, oh, oh. Que doçura. Ele é muito doce. Já basta! Do rei ilegal, floresta, porcos, matar, é na você, sabe não? O quê? Eu quero dizer, não sabe que é ilegal matar porcos da floresta do rei? Assim como é ilegal usurpar o trono e o poder do rei na sua ausência? Cuidado, Robin. Já foi longe demais. Eu apenas comecei. Vim avisá-lo que se não parar de aumentar os impostos, vou liderar o povo numa revolução contra você. E por que o povo ouviria você? Porque... ao contrário de outros Robin Hoods, eu falo como um inglês. Para dizer a verdade, esse cara está começando a me dar nos nervos. Não se preocupe, Alteza. Eu vou dar um jeito nesse peninha de meia tigela. Desafio você para um duelo. Aceito. Isso vai lhe custar caro, Locksley. Por favor, coloque na minha conta. Então, é assim que você quer, não é? Uma luta até a morte. Mano a mano. Homem a homem. Só você, eu e meus guardas. A conta, mesa 1. Refresco, senhor. Ah, obrigado, Scabir. Parece que estamos ganhando, senhor. De fato, estamos. Vamos lá. É isso aí. Salve-me, salve-me. Matem todos, matem todos. É, salvem todos, salvem todos. Matem-no, matem-no. Não! Aceitamos. Mas ela, Mary, acredita em amor à primeira vista? Oh, depende de para o que se está olhando. E então? Sim. Sim. Sim. Onde está ele? Continua na próxima. Oh, que rei, estou tão feliz por tê-la encontrado. Vamos, a festa está esquentando. Eu não sou bom? Sou muito bom. Larguem as portas, cerquem o salão. Não deixem escapar. Agora está agindo. Espero que compense esse barulho. Nós o pegamos! Pegamos! Ahá! A corda certa! Veja só, fomos da realeza à reciclagem. João Pequeno, pode abrir a porta? Claro, eu vou tentar. Bem, foi realmente uma festa maravilhosa e nós adoraríamos ficar, mas eu temo que precisemos partir. Então, tchau, tchau. Escute, Robin, mandei avisar em toda a Inglaterra que cada vila deveria mandar os melhores homens que tinha. E aqui estão eles. Acho que estamos encrencados. Meus bons homens, vocês vieram de vilas das redondezas e longínquas. Me deem ouvidos. Que desagradável. Ouçam-me. Homens como o príncipe John e Rottingham devem ser detidos. Impedidos de nos levar à pobreza. E tirar o que é nosso, por direito. Se os enfrentarmos todos juntos como um, poderemos vencê-los. Devemos lutar até o fim. Não devemos esmorecer. Devemos lutar nos mares e oceanos. Devemos defender nossa ilha. Custe isso o que custar. Nunca devemos nos entregar. Então eles nos dirão: nunca, nunca tantos deverão tanto a tão poucos. Isso foi lindo. Por que está vindo? Eles dormiram. É, cara. Não deu. Por que não deixa eu fazer uma tentativa? Tudo bem. Olhem para si mesmos. Agora olhem em volta. Ah, povo de Sherwood, foram enganados. Iludidos. Ludibriados. Revoltem-se. Nós não caímos na floresta de Sherwood. A floresta de Sherwood é que caiu em nós. Muito bem. Já estão no ponto. O irmão Atim tem razão. E eu digo que devemos lutar. Sim! Estão comigo, yeah ou né? Qual significa sim? Yeah. Homens, peguem seus uniformes e equipamentos e preparem-se para o treinamento. Muito bem, cavalheiros. Peguem os seus chapéus de pena, camisas, coletes, espadas, flechas e... uma surpresinha. Homens, o objetivo deste exercício é acertar o alvo. Viram? Oh, mas eu também acerto. Quer ver só? Eu vou Agora, homens, quero que observem o Will e façam exatamente igual a ele. É. Muito bem, é assim mesmo, Will. É. Grande, Will. Ah, não é difícil. Podemos fazer isso. Mas é. Bom, garoto. Preparado? Atacar! Cara. Ei, Robin, e se a gente levasse os bonecos para a batalha? Senhor, eu preciso lhe falar. O que está cheirando? Não são bolhas minhas. São as dos tubos. Majestade, eu trago péssimas notícias. O que foi? O Attackley loxou novamente. O quê? Loxy atacou novamente. Oh, preciso de privacidade, portanto, vão agitar. Não há água. Saiam! Estou tão deprimido. Majestade, venha comigo e vou lhe mostrar algo que o deixará muito feliz. Traga o hobby real. Majestade, perdoe-me se estiver errado, mas a sua pinta não ficava do outro lado? Eu tenho uma pinta? O que é isto? É o que chamamos uma catapulta invisível. Estamos trabalhando nela secretamente há meses. Ela pode arremessar uma pedra dessas sem ser vista a mais de 100 metros, destruindo completamente qualquer coisa que acertar. Puxa, e como funciona? É muito simples. Pegue uma pedra grande e ponha aqui onde estou sentado. E depois puxe a alavanca. Quer dizer assim? Oh, senhor, se me enviar o meu único e verdadeiro amor... Obrigada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu querido. Não, não, espera um pouquinho. Não, não, não, o que você está pensando? Eu posso explicar, não, olha, hoje não vai dar. Eu não estou muito bem. Eu estou com dor de cabeça. Não me toca, me larga. Ai, ai, tô louco. Me toca, me toca. Agora não posso, com pressa. Droga! Estive pertinho assim. Mas passei a mão. Não gosto do jeito que você está andando. Esteve bebendo vinho consagrado de novo, sua danada. sua mula bêbada. Alto aí, amigo. Você acaba de entrar no território de Robin Hood e seus homens alegres. É tudo fresco? Que isso? Não, não, não. Somos direitos, mas alegres. Que bom. E quem é você que tem a pena mais longa no chapéu? Eu sou Robin de Locksley. Robin de Locksley? Estive há pouco com Lady Marian, a donzela de quem você roubou o coração. Seu príncipe dos ladrões. Conheci os pais dela antes que a praga os levasse. Lord e Lady Bagel. Sabe, foram feitos um para o outro, você e a donzela Marian. Que combinação. Locksley e Bagel. Não dá outra. E quem é você? Sou o Rabino Tuckman, que espalha o vinho consagrado. Moel extraordinário. Olá, Rabino. Olá, rapazes. Moel, acho que nunca ouvi falar desta profissão. O Moel é um cara muito importante. É quem faz circuncisões. Que negócio é esse de circuncisão? Oh, é a última moda. As mulheres adoram. Eu quero duas. Eu também tô nessa. Uhum. E como ela é feita? É rápido. Pego minha maquininha. Pego o seu negocinho. Vem. Ponho neste buraquinho aqui. E corta a pontinha. Quem é o primeiro? Eu mudei de ideia. Esqueci. Eu já fiz uma. Sou cristão. Preciso trabalhar com gente mais jovem. Rabino, parece estar do lado do bem. Quer se juntar a nós e dividir conosco seu conhecimento, alguns conselhos e, talvez, um pouco do seu vinho? Bem, conhecimento e conselhos pode ser. Mas este é vinho consagrado. É usado só para abençoar coisas. Espere um pouco. Há coisas aqui. Há árvores, há pedras, pássaros, esquilos. Vamos lá. Abençoaremos até ficarmos caindo de bêbados. Vamos lá. Sábias, sábias palavras. Um viva o Rabino. Boa noite, Don Giovanni. Buonasera. Buonasera. Foi muito bom o senhor ter vindo com tanta rapidez. Mas nem tanto. E ainda lá de Jersey? Bem, eu não viajei tanto. Mas o senhor entende, quer dizer, o príncipe João exigiu que essa reunião fosse secreta. Portanto, quem são esses homens? São os meus assistentes de confiança. À minha direita, Ezio Corrupto. À minha esquerda, Luca Imundo. Não. Nós agradecemos por ter nos convidado para o casamento de sua filha. Não, não. Espero que o primeiro filho dela seja um filho macho. Cala a boca. Nós ainda nem começamos a reunião. Oh, é. Oh, é. Muito bem. Eu entendi que estão sendo importunados por esse tal de Robin Hood. E vocês querem esse Robin apagado, eliminado ou até mesmo morto? Isso, paulatinamente. Pau no quê? Paulatinamente quer dizer devagar. Ah, é? Como eu faço? Com licença, Don Giovanni. O seu bichinho parece meio mole. Na minha idade, sabe como é às vezes. Oh, esse bichinho. Ele está só dormindo, é isso. Charlie. Eu poderia ter sido alguém. Eu poderia ter sido um competidor. Oh, Charlie. O Charlie tem mau hálito. Oh, Charlie. Ele ficou excitado. Vem cá, vem cá. Bem, normalmente eu ficaria tão feliz em servir o senhor. Mas tem algo que pesa muito no meu coração. Durante o tempo de amizade entre Inglaterra e Jersey, nunca me convidou para ir à sua casa, tomar café com bolinho O rocambole e coisa e tal, sabe? É roca o quê? Rocambole. É uma massa enrolada com recheio dentro. É muito bom. Não, me desculpe, mas eu não entendi uma palavra do que disse. É que eu acabo de vir o dentista e... Ele deixou o algodão dentro. Vou pegar esses pedaços de algodão com a minha mão e colocá-los no meu bolso. Sim. Você que sabe. Seu outro assistente fala muito pouco, não é? Meu outro assistente não fala nada. E por que isso? É porque o meu inimigo cortou a língua dele. Minha nossa! E por quê? Porque ele fez isso. Ele não gostou e cortou a língua. Vem cá. Faça assim. Ele não consegue. Adoro provocá-lo. Diga-me, Don Giovanni. Sim, sou eu. Diga. O que pretende fazer com Robin Hood? Presta atenção. Tive uma ideia. Amanhã. Amanhã vocês terão esses jogos medievais de diversão. O evento mais importante será a competição de arco e flecha. Robin não vai conseguir resistir. E por quê? Vamos fazer uma oferta que não poderá recusar. Eu ia dizer justamente isso. Mas isso é brilhante. Obrigado. Mas... O quê? Todo mundo sabe que Robin é o melhor arqueiro do reino. Oh, não. Não entende. O Luke é bom. Aliás, o melhor. Mostra suas medalhas de arco. Tcharam! Uau-ui! Viu? Nem poderia ter me expressado melhor. Bem... O Luca derrota Robin na competição de arcos e então... Ezio Corrupto faz picadinho de Robin. Picadinho. Tudo bem, sem eufemismos. Robin vai virar morto. M-O-R-T-U. Morto. Bramilda, Bramilda, acorde! Alguma coisa não cheira bem. Não são meus pés. Lavei agora mesmo. Não, não, não. O príncipe John e o xerife contrataram homens para matar o Robin. Temos que avisá-lo imediatamente. Espere, minha donzela. Se o príncipe John souber, ele... Tem razão. Vamos pelos fundos. Yeah. Lady! Se eu fosse você, nunca mais faria isso de novo, ouviu? Alguma pergunta? Bom. O que está fazendo aí em cima? Achando. Eu acho que ninguém está vindo. Desça daí, por favor. Maluco. Acho que tem uma escada por aqui em algum lugar. Aqui está. Certo. Oh, droga! Eu tô enxergando! Não. Me enganei. O bom e velho banheiro portátil. Puxa, essas calças são difíceis de colocar. Cá pra nós. Tem que ser muito macho pra usar fusô. Will, como é que eu estou? Perfeito. Como sempre, né? We're men in tights. We roam around the forest looking for fights. We're men in tights. We run from the rich and give to the poor, that's right. We may look like sissies, but watch what you say or else we'll put out your lights. We're men in tights. Always on guard, defending the people's rights. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. We're men, manly men, we're men in tights. Yes! We roam around the forest looking for fights. We're men. We're men in tights. We run from the rich and give to the poor, that's right. We may look like pansies, but don't get us wrong or else we'll put out your lights. We're men in tights. Tight, tights. Always on guard, defending the people's rights. When you're in a fix, just call for the men in tights. We're bunch. Marion. Aqui. Permita-me. Oh, obrigada. Oh! Oh, você é tão doce. Alguma coisa que eu possa fazer por você? Tem. Dá pra sair de cima? Oh. Sou pequeno. Eu entrei em pânico. Oh, querida, o que está fazendo aqui? Eu vim avisá-lo. O príncipe John e Rottingham contrataram assassinos para matar você na feira. Não deve ir. Bem, é fácil. Eu não irei. Oh, eu estou tão feliz. Eles tentarão atrair você com uma competição de arqueiros. Uma competição de arqueiros? É, o arqueiro deles é imbatível. Ah, é? Robin, prometa que você não irá. Está bem, prometo que não irá. Obrigada. Ei, espera aí, Robin, você disse que... Fica frio. Falou. Venha, querida. A noite é uma criança e você é tão linda, minha querida Mel. Si bemol. The night is young and you're so beautiful. Here among the shadows, beautiful lady. Open your heart. The scene is set. The breeze is sing of it. Can't you get into the swing of it, lady? When do we start? When the lady is kissable and the evening is cool. Any dream is permitted. you're so glamorous. And if I seem over amorous, lady, what can I do? The night is young and I'm in love with you. Oh, minha querida. Agora estou pronto para aquele beijo. Mas primeiro, eu preciso avisá-lo. Só pode ser um beijo. Porque eu ainda sou virgem e nunca poderia ir até o fim. Mas... A não ser, é claro, que eu me casasse. Ou se um homem especial jurasse amor eterno a mim. Sim. Ou se eu soubesse que ele se preocupasse muito por mim. Oh, se ele fosse muito bonitinho. Oh, minha querida, você está tremendo? Está com frio? O que está usando debaixo dessa capa? Praticamente nada. Oh. Exceto isso. Esqueci de contar-lhe sobre meu cinto de castidade. É um sempre dura. Eu percebi. Oh, querido, não se desespere. Pois está escrito no pergaminho. Um dia, aquele que a mim está destinado aparecerá com a chave mágica que trará um fim à minha virgindade. Oh, Mary, se eu fosse esse homem... Oh, se fosse você, isso seria magnífico. Arthur, nada de beijinho sem usar aliança. Adeus, minha querida. Vai. Até mais. Au revoir. Auf Wiedersehen. Tchau. Tintante. Feira da Primavera. Competição de arqueiros. Calma, espera aí. O que foi? Eu não devia ter calçado estes sapatos. Eles não combinam com minha bolsa. Piscadinha, arrume seus peitos. Quê? Parece uma pintura do Picasso. Oh, oh, minha nossa. Olha o amendoim! Olha o amendoim aqui! Não, olha, mais um lá, aqui. Vamos lá, segura! Outra mais aqui. Um lá pro rapaz, vamos lá! A competição de arqueiros está para começar! Arqueiros, tomem seus lugares! Estamos preparados? Senhor. Depósito real. Muito bom. Bom. Arqueiros, prepare-se. Preparar. Apontar. Esperar. Fogo. Oh! Os arqueiros que acertaram o centro devem permanecer. O resto de vocês, cavaleiros, podem cair fora. Ah, eu não acredito. Essa tá no campo. Como é que pode? Ali está ele. Aquele velho é Locksley. Tem certeza? Parece o Mark Twain. O velho de chapéu pode atirar primeiro. Muito bem. Robin de Locksley. Ele ficou maluco. Nós temos que detê-lo. Desculpem, senhoras. Entrada errada. Tem que dar a volta pelo outro lado. Olha o que você fez, seu idiota. Agora ele é mais do que um herói para o povo. Luca Pazzo ainda não atirou. Mas ele acertou bem no meio do alvo. Seu burro! Aguarde e verá, Alteza. Ele repartiu a flecha de Robin em duas partes! Parece que a sorte virou, hein? Ele é o barão! Robin está em apuros. Vamos, saia da frente. Vem. Eu perdi. Perdi? Espere, eu não deveria perder. Deixa eu ver o roteiro. Ei, Robin, hora de cair fora. Mas que ótimo, eles abriram um buffet de salada. Esperem, eu tenho outro tiro. Ele tem outro tiro. O Robin tem outro tiro. Ei, tem. Senhora, silêncio, ouçam, por favor. Robin tem outro tiro. Vamos dar-lhe todo o apoio. Rápido, mate-o antes que ele atire. Como você fez isso? Eu ouvi a flecha vindo a 1 quilômetro de distância. Muito bem, Viscadinho, muito bem. Perdão, quem disse isso? Flecha Patriot. Nojentas que eu consigo imaginar. Por exemplo. Eu me casarei com você. O quê? Você será minha. Você se dará toda noite para mim. E às vezes, depois do almoço também. Sim. Mas somente meu corpo. Você nunca terá meu coração, meus pensamentos ou minha alma. Bom, tá bom. Eu respeito isso. É. Marion, minha vida não vale o sacrifício. Simplesmente diga né. Ha! Sigam meus passos. Aviso a todos e a todos aviso. Isso foi um pouco redundante, não foi? O quê? Cala a boca! Digam a todos que antes do pôr do sol teremos um casamento ou um enforcamento. De qualquer forma, vai ser um barato. Cara, a gente está em desvantagem. E agora o que é que vamos fazer? Vamos chamar os aldeões. Aldeões? Não estão preparados para lutar. Cara, estamos sem escolha. Ei, piscadinha, qual é o meio mais rápido de chegar aos aldeões? Por que a gente não usa o Rapofax? Rapofax? Rapofax. Rapofax! Mickey, leve esta mensagem até a vila o mais rápido que puder. Preste atenção. Você entendeu? Ótimo. Ei, vamos tirar essas roupas de mulher e ficar com as nossas fusões. É. Vejamos, o seu colarinho é 2 ou 2,5, hã? Está apertado. Bem, essa é a ideia. Oh, você vai querer que eu lhe arranje uma venda? Não? E que tal meia venda? Um beijo, senhor. Bom dia, Abade. Bom dia. Bom dia, Abade. Bom dia. Olá, Abade. Bom dia. E aí, Abade? Odeio esse cara. Nossa! Espadas ao ar! Mudar de ideia, minha querida. Vou fazer a abertura da cerimônia em latim moderno. Quando cheguei, vi que o negro era gay, olhei tudo mais, eu descartei. Amém. Amém. Estamos reunidos hoje para presenciar a união de Marvin, o xerife de... Marvin? O seu nome é Marvin? Calem a boca! Continue com a cerimônia. Tudo bem. Marvin? Você, xerife de Rottingham, Aceita a donzela Marion de Bagel para ser sua legítima esposa, para amá-la, protegê-la na doença e na saúde, até que a morte os separe. Eu aceito! Anda com isso! E você, Marion, você fará tudo o que eu disse antes? Diga, eu aceito. Ou Robin morre. Eu aceito nada. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Nada. Prendam-nos, cerquem-nos, detenham-nos. Matem-nos, matem-nos. Olhem, os aldeões estão vindo. Acredito que isto pertence a vocês. Bem, sabe o que dizem? Cada um sabe onde lhe apertam os nós. Tá? Belo tiro, Tim. Bem, para dizer a verdade, estava mirando no carrasco. Pessoal, temos companhia. Quando eu disser pulem, esperem um sinal. Pule! Eu terei você casada ou não? O xerife, ele pegou sua gata, cara. Estão indo para a torre. Ele vai deplorá-la na torre. Eu lamento, mas não temos tempo para o romance, minha querida. Considere isso as preliminares. O quê? Um cinto de castidade? Isso vai decepar o meu pingulinho. Eu voltarei. Espero que ela ainda esteja usando a calcinha de ferro. É. Não importa o que você fizer, nunca me submeterei. Ahá! Robin! Prepare-se para a cena da luta. Continuamos depois, minha querida. Agora eu vou despachar o seu amor. E depois eu volto para terminar o serviço. Me guarda. Obrigado por avisar. Chocante. Acertou? Acertou? Errou? Errou? Oh! Essa é a chave para o maior tesouro do reino. Oh, Robin, isso significa que você sempre foi meu verdadeiro amor, porque é do tamanho exato. Não é o tamanho que importa, e sim como você o usa. Obrigado, minha amiga. Até que não é tão ruim. Eu me enganei. Morrendo, sua idiota! Você não precisa morrer. Eu não preciso? Não, eu tenho esta pílula mágica que pode salvar a sua vida. E ela será sua se prometer casar comigo e ser meu para sempre. Tá bom. Como se sente agora, querido? Bem, bem. Incrivelmente bem. E, no entanto, eu me sinto bastante deprimido. Eu sempre quis me casar com Tira. Espere. Eu mudei de ideia. Eu te amo, Robin de Locksley. E eu também, Marion de Bagel. Minha querida, finalmente. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Oh, não! Espere. Ainda não estão casados. Antes de fazer isso, precisam se comprometer. Senão estraga tudo. Ei, Rabino! Rabino Tuckman, circuncisões. Oferta especial hoje pela metade. Quem chama? Sou eu, Robin. Queremos nos casar. Rapidinho. Casar rapidinho? Isso é maravilhoso. Estou com meu último cliente. Já estou indo. Põe um pouco de gelo nele. Vai ficar tudo bem. Casar rapidinho. Por favor, convidem-me para o restinho. Agora, estão prontos? Robin, aceita? Aceito. Marion, aceita? Aceito. Agora os declaro marido e... Eu me oponho. Quem disse? É o rei Ricardo, voltando das cruzadas. Oh, cara, agora estou encrencado. Você não merece mais usar este símbolo sagrado de autoridade. Oh, irmão, por favor, tenha piedade de mim. Não foi minha culpa. Foi Hottigan que me deu péssimos conselhos. Mentira! Irmão, você cercou o seu nome de batismo com um cheiro fétido. Deste dia em diante, todos os banheiros neste reino serão chamados... D. Jones. Levem-no. Não, espere. Ponham-no na Torre de Londres. Coloquem-no na ala turística. Oh, Robin, As notícias de seus grandes feitos chegaram até mim em Jerusalém. A Inglaterra deve a você e a seus homens uma grande gratidão. A partir de hoje, todos os direitos e terras da sua família serão devolvidos. E você governará Sherwood de hoje em diante. Ajoelhe-se, Robin de Locksley. E levante-se, Sir Robin de Locksley. Obrigado, senhor. Com licença, rei. Por que, se gosta tanto desse rapaz, se opõe a seu casamento com a donzela Marian? Eu não me oponho. É que eu ainda não beijei a noiva. É um costume e um direito real. Segure isto, padre. Rabino. Tanto faz. É bom ser rei. Agora, pode casá-los. Obrigado, sua majestade. Aqui está sua faca. Espada. Tanto faz. Bem, onde estávamos? Oh, isso mesmo. Estávamos na melhor parte. Aceita, Marian? Aceito. Aceita, Robin? Aceito. E agora os declaro marido e... mulher. Ter que remodelar o castelo para abrir espaço para todos os bebês. Meu primeiro ato como governante será nomear o novo xerife de Rottingham. Meu amigo, assim. É a beleza. Um xerife negro? Ele é negro? E por que não? Deu certo em Banzan no Oeste. Até que se assunto, tá legal. Adeus! Adeus! Recém-casado. And it worked out good. King Richard's on his throne and Robin's back in the hood. So let's bid our friends a fine adieu and hope we meet again in Robin Hood too. I said, hey. Hey. I said, hey. Hey. I said, hey. Rise, Sir Robin of Locksley. Buonasera, buonasera. Hey, Evan! Hate that guy. Let's see now, what are you? 16, 16 and a half, hmm? Fagalus? Welcome home, Mrs. of Locksley. Mrs. of Locksley. Oh, I'm so happy. Oh. Oh, my dearest. Shall I turn the key? Oh, yes, darling. But please, be gentle. Darling. What? You're not going to believe this. What? It won't open. What? Wait, I have an idea. Call a locksmith! Call a locksmith! Call a locksmith! Call a locksmith! Where is the one that I love? Joyful forevermore. There's a vision I see. Your hand in mine, my dear Marian, Marian. There's no tomorrow without you, my love. Oh, you are my reason.